fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Lembrando, deixando o rádio de choro no chão perdido, sem plano. Um anúncio no poste chamou minha atenção. Resolvi ligar. Era a última chance que eu tinha. Essa moça vai me ajudar. Quem sabe quando vai? Pois o preço pra mim tá fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Não é você quem disse que traz o amor em três dias. E quanto você cobra pra tirar ele da minha vida? Pois o preço pra mim tá fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Sofrendo, lembrando, deixando o rastro de choro no chão perdido, sem plano. Um anúncio no poste chamou minha atenção. Resolvi ligar. Era a última chance que eu tinha. Essa moça vai me ajudar. Pra mim tá fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Não é você quem disse que traz o amor em três dias. E quando se cobra pra tirar ele da minha vida? Pois seu preço pra mim tá fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Não é você que diz que traz o amor em três dias. E quando se cobra pra tirar ele da minha vida? Pois seu preço pra mim tá fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Não é você quem disse que traz o amor em três dias. E quanto você cobra pra tirar ele da minha vida? Pois seu preço pra mim tá fechado. Certeza que eu passo mais caro. Se precisar, pago dobrado. Se precisar, pago dobrado.